Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, nossos amigos e amigas, pela nossa União Rádio Web. Estamos mais uma vez começando o nosso programa Visão Espírita. Um programa que tem por intenção levar conhecimentos espíritas embasados em Kardec. Você que está conectado conosco, seja muito bem-vindo nesta manhã, neste domingo agradável aqui em Piracicaba. Não sei aí como estão os nossos amigos nos diversos locais que nos ouvem. Se quiserem mandar um alô, pode mandar: alô, tá frio, tá calor. É gostosa essa interação. E a gente faz um programa junto com muito mais pessoas. 9 horas e 33 minutos do dia 9 de fevereiro de 2020. Opa, tá chegando o aniversário do meu amigo Luiz aí. Olha, você lembrou, você falou primeiro que eu, hein? Essa 11, semana né? Especial. É, tá, faz 20 anos essa semana meu amigo Luiz faz. De alguma experiência que ele passou. Bom, como sempre começamos o nosso programa, começamos trazendo alguma reflexão. E a reflexão de abertura de hoje, antes que eu passe a palavra para o Luiz e a gente comece os comentários, é a lição número 150 do livro Caminho, Verdade e Vida, com o tema Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. E Emmanuel comenta: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da Providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões, por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. E com esta reflexão, eu posso dizer bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje a minha gripinha me pegou, né? Mas vamos conviver aí. E o aguilhão é uma vara pontuda, uma ponta de ferro, que eles usavam para tanger os bois. O boi empacava, dá uma cutucada no boi, e aí o boi tem que andar, não tem jeito. É a forma de fazer o boi andar. E conosco não é diferente. A partir do momento que a gente empaca, o aguilhão vem, né, na forma do que cada um de nós necessita. Uns, esse aguilhão, comparado com outros, é assim, mínimo, né? Mas para ele serve, aquilo lá produz uma reação. E outros não, o aguilhão tem que ser realmente aquela dor ferrenha que é para ele realmente se mexer. E cada um de nós necessita desse aguilhão na proporção direta da forma como ele empaca, né? Como ele fica estacionado e precisa de alguma coisa para se mexer. Em síntese, o aguilhão é uma bênção. O aguilhão é uma ferramenta que Deus se utiliza para nos fazer caminhar na direção do processo evolutivo. Então a gente não tem que reclamar, pelo contrário, e a lição menciona ali, verifica, né, detecta os aguilhões e procura tratar da melhor forma com eles. E nós temos quantos, por exemplo, parentes difíceis, que realmente o convívio com eles é difícil porque dá uma certa repulsa, é o aguilhão. Nós temos, a hora que nós aprendermos a conviver com eles sem sentir a repulsa, já terá havido um progresso imenso. Nós já teremos desenvolvido a capacidade, né, de conviver e tratar bem as coisas adversas. Então tudo isso são os aguilhões que nós precisamos para nos corrigir, para evoluirmos. E essa semana, né, agora eu posso falar dela, dia terça-feira, dia 11 de fevereiro, completo 73 aninhos. Então, aqueles que quiserem me dar parabéns, fiquem à vontade, pode ligar lá em casa. O telefone é 3433-8679. Então, quem quiser me dar os parabéns, pode ir lá. Quem quiser ir lá, pode ir. Eu vou comprar um bolinho que vai... Vou cortar em pedacinho pequeno para dar para bastante gente, né? Se não aparecer muita gente, depois eu divido na semana, né? E também tenho trabalho mediúnico à noite e vou passar as 24 horas desse dia de aniversário, que eu começo 00:01. E aí vou até 00:00, comemorando esse mais um ano que Deus nos concede. Um grande abraço a todos e que nós possamos fazer um bom programa na manhã de hoje. Luiz, bom dia, meu amigo André. André está aqui na nossa técnica de som, nos ajudando. Bom dia ao nosso amigo Geraldo. Geraldo está lá nas terras portuguesas. Eu acho que já voltou. Já voltou? Já, eu acho que sim. Ah, então está de preguiça hoje. Está cansado, viajou muito, comeu muito pastel do Belém e está ainda em repouso. Mas eu acho que não, ele não ia aguentar ficar longe da gente. Eu acho que ele deve estar voltando, ou chegou ontem de noite, muito tarde. Mas faz falta aqui no programa, nosso amigo Geraldo. Ô, amigo Luiz, eu costumo falar para os meus amigos, né, que o aniversário é uma oportunidade, assim, é uma data concluída, né? Nós concluímos mais um ano, né? E é uma oportunidade de fazer uma autorreflexão de como a gente vai passando, como nós estamos indo na nossa evolução em relação a nós mesmos, não em relação aos outros. A gente não deve se comparar, não, porque cada pessoa tem uma história, tem o seu aguilhão de vida, né? E a gente tem que passar e eu tenho a grata alegria da gente conviver aí há uns quase 30 anos, né? mais ou menos isso aí que eu estava imaginando esses dias. Então, para mim também é uma reflexão, é uma alegria, né? Você está fazendo mais um aniversário. No dia 13 também é aniversário da minha mãe, né? Também faz aniversário. Então é uma semana que pessoas minhas queridas estão aí completando mais um ano de vida. E, logicamente, eu vou passar lá. Você guarda um pedaço de bolo para mim, porque você sabe que eu quase não como bolo, né? Então, bolo é especial, né? O bolo da Rosani. Ela faz um bolo maravilhoso. É maravilha. E vamos que vamos. Nesse texto do Aguilhão, eu comecei com ele a nossa reflexão de hoje pelo seguinte sentido. Cada um de nós... existe uma teoria, assim, um lugar comum do pensamento das pessoas, que o cristão ele gosta do castigo. E isso é uma falácia, é uma mentira, né? Não é questão de gostar do castigo. Mas é uma questão de entender que, às vezes, uma cutucada é necessário, usando as palavras de Emmanuel, para a gente sair da sombra. Nós estacionamos na sombra e a gente não quer ir para o sol mais. A gente não quer mais enfrentar as coisas da vida. Então, de vez em quando, às vezes mais de quando do que de vez, muitas vezes na vida, a gente recebe uma cutucada para se movimentar da sombra, né? A gente é obrigado a sair daquela zona de conforto, né? Porque o que ele quer dizer com a sombra é uma zona de conforto. Você estaciona na sua evolução espiritual. E nós estamos aqui com uma oportunidade que passa rápido, né, Luiz? O Luiz fazendo mau aniversário, passa rápido. E a gente tem que aproveitar do começo ao fim dela, com toda a nossa possibilidade de evolução do nosso espírito imortal. Então, quando em alguns momentos da nossa encarnação, que também não é até natural que a gente se canse em algum momento, é natural que a gente atinja uma certa evolução que a gente considere satisfatória e ali queira ficar, não é que é o fim do mundo isso. Mas como os bondosos espíritos que nos assistem cuidam de nós, eles falam assim: bom, você já respirou, agora vamos. E daí vem o cutucão e a gente tem que se mexer. Não é assim, Luiz? É, realmente. Aliás, é o que faz as criaturas mexer. E o que você comentou, não é que o espírito, o cristão, gostam do castigo. Eles reconhecem na reprimenda a sua eficácia. É? Então não consideram aquilo como uma perseguição, uma coisa ruim, um castigo, mas, né? Exatamente, eles reconhecem como uma reprimenda necessária. É como a pessoa que te cobra uma dívida que você tem para com ela. Você não tem que ficar chateado porque ele está te cobrando. Pelo contrário, você tem que pedir desculpa porque você o obrigou a cobrar. Você deveria ter lembrado e pago as suas obrigações. Mas normalmente é assim. Você obriga o outro a te cobrar e fica chateado porque te cobrou. Né? É uma forma, como é que diz, cômoda de tentar fazer com que as pessoas engulam, né, aquilo que você não quer fazer como obrigação. Isso é importante a nossa reflexão. Porque a gente muitas vezes reclama, né, de certos acontecimentos da nossa vida. A gente luta contra, que é o que eles chamam aqui de recalcitrar, né? É um verbo que ele demonstra resistência para obedecer. Então a gente recalcitra perante o aguilhão. A gente não quer que aquilo seja daquela forma. A gente não quer sair da sombra. É isso aí, revoltado. Além de tentar ficar parado, fica revoltado porque alguém está cutucando para ir para frente. Então, o que a gente pode comentar dentro da nossa visão espírita, né, é que esse é um bendito cutucão para a sua transformação. Agora, você tem sempre escolha. O livre-arbítrio aí. Você pode usar o cutucão e avançar, ou pode usar o cutucão e ficar reclamando. o cutucão que você avança te ajudou, o que você reclamou piorou sua situação, né? E pode mantê-lo, né, estagnado por uma longa data. Uma longa data. Bom, 9:46, vou pedir para o André colocar para nós a nossa prece de abertura, na voz da nossa querida Terezinha de Oliveira. Já falamos aqui algumas vezes para todos da coleção de cursos publicados em forma de livro da Terezinha de Oliveira, pela editora Allan Kardec. Se você frequenta uma casa espírita e não tem uma linha de cursos sequenciais, um estudo sistemático, né? Adote, né? Adquira uma série desses livros, verifique. São sete volumes. Né? Que bacana que é para você fazer um estudo, você vai dar uma base muito bacana ao seu frequentador. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, parece que nós estamos aí com um probleminha de retransmissão da rádio, talvez a rádio tenha dado aí um corte, acreditamos ser da internet, e vamos continuar na gravação do programa. Se você perdeu o programa de hoje, lembra de buscar na nossa grade outros horários disponíveis para retransmissão do mesmo, e você poderá então ouvi-lo por completo. Na sequência dos nossos estudos, 9:49 do dia 9 de fevereiro, pela União Rádio Web, nós abrimos o texto da coleção Fonte Viva, também da mesma coleção do Caminho Verdade e Vida, e abrimos no texto 171 com o título Testemunho. Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Isso está em Pedro, capítulo 2, versículo 21. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer, mais que os outros, angustiosas provas. Mas, na sublimação espiritual de o que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, uma vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Brilhe a vossa luz entre os homens, né? E a gente sabe que o atrito, ele provoca luz, ele aquece, né? E ele provoca iluminação. E o atrito é justamente esse conflito nosso com as coisas que os nossos aguilhões, né? Então, aquilo que nós temos que dar provas, aquilo que nós temos que dar provas, nós temos que realmente dar provas, quer dizer, passar por aquela situação sem esmorecimento, sem reclamação, que nós todos possamos fazer isso e muito bem. Até porque num dos trechos que ele nos lê, ele diz que é justamente esse vencer as nossas provas, é que outros nos observando, eles acabam se convencendo a respeito da verdade, a respeito de tantos benefícios que o Evangelho de Jesus nos traz. E eu, sempre nas palestras eu falo, assim, a partir do momento que você gostou da doutrina espírita e se propõe a viver o espiritismo, prepara o lombo, porque realmente a partir daí é que nós vamos sentir na carne as dificuldades. Outra coisa, os espíritos, eles esperam pessoas de boa vontade para que eles possam canalizar os necessitados, para que essas pessoas de boa vontade possam auxiliá-los. Então, às vezes as pessoas dizem assim, ah, depois que eu entrei no espiritismo, só me surgem problemas. Não, não, só surgem soluções. Que a partir do momento que você resolve um problema de um seu semelhante, aquilo lá é uma solução, aquilo lá é um ponto em seu benefício. Então nós, como cristãos, nós temos que entender aquilo que Jesus mesmo explicava para os seus discípulos. Vocês preparem-se, porque daqui para frente vai ser muita, muita luta, né? Eu não vos prometi sombra e água fresca, eu vos prometi muita luta. Para isso nós temos que dar o nosso testemunho. Então essa é a função do espírita, essa é a função daquela criatura que compreende o Evangelho de Jesus. E é interessante, né? Eu quis somar o aguilhão com o testemunho, né? Porque a partir do momento que você aceita aquele aguilhão te movimentando da sombra e trabalha em transformação de si mesmo, você acaba sendo um evangelho vivo, exemplificando para quem está na sua volta essa transformação e essa possibilidade de mudança, né, Luiz? E se você se permite a isso, você faz uma dupla boa ação. Uma para com você mesmo, que está aceitando aquela situação de transformação, né, do seu espírito imortal, e outra que você é o exemplo vivo para aquele que está do seu lado, porque não tem coisa que te incentive mais do que aquela pessoa que você percebe vencendo as suas provas, os seus testemunhos e passando por cima, né? Por exemplo, eu aqui quero mandar um abraço especial para todos aqueles que têm alguma limitação física, que não tem uma perna, que não ande, que não tem um braço, uma limitação do corpo físico e que se empreende numa atividade física, né? Porque quando você vê aí uma competição, né, dessas tidas como paraolímpica, parapan, né, que é para essas pessoas com necessidades especiais, você que não tem uma limitação no corpo físico, você fica até envergonhado de ver aquela pessoa que tem menos possibilidade física que você empreendendo uma competição, se metendo em treinamentos diários, e isso junto com dor, né? Não sei se você conhece, é uma moça, ela chama Jéssica, alguma coisa assim. Ela não tem os braços e ela pilota avião. É uma coisa fantástica. Entende? Então ela só com os pés, movimentando os pés, ela pilota avião. É, então quando a gente vê esses casos assim, a gente realmente se toca e diz assim, pera um pouquinho, né? Preciso me mexer. A gente precisa sair da nossa sombra. Nós temos que sair daquela zona de estacionamento que a gente se meteu. E se a gente fizer isso, quem mais ganha somos nós mesmos. Né? Ser testemunho não é nada nobre para ninguém. Ser testemunho é nobre para a gente. O outro que nos tem como testemunho, não é nós testemunhando a própria evolução. Né? Nós somos testemunha para o outro. Nós mostramos para o outro que a gente consegue sair daquela zona de equilíbrio, aquela zona de conforto e consegue avançar. Nós estamos pura e simplesmente vencendo os nossos percalços. E que sempre, para nós não é nada mais, né? A gente foi cutucado com o aguilhão e está dando conta de passar por esse novo testemunho para o nosso bem. E o outro ganha assistindo a nossa luta, a nossa experiência, a nossa oportunidade de evolução. Então, passar também por essas oportunidades de evolução reclamando não ajuda muito, não. O Alan, essas coisas não são nada mais exatamente que a nossa obrigação. Qualquer coisa que você queira superar, você precisa adquirir conhecimento, você precisa demonstrar competências, entendimentos sobre aquilo e vencer. Não tem milagre, nós não conseguimos nada por milagre. A única coisa que a gente consegue é vencer através da luta, num processo natural. Você assimila, você pratica, você executa, e aí então você está vencendo aquela dificuldade. E ao vencer aquela dificuldade, você está exatamente crescendo. Quer dizer, você passando no teste é que você está sendo submetido. Então nada mais do que isso. Eu lembro que o Bernardinho, ele colocava aqueles atletas dele, que ele ganhou quase 17 campeonatos, num treinamento que era uma coisa louca, 9 horas por dia. Né? Mas, no entanto, eu acho que na época ele tinha participado de 18 campeonatos, 19, ganhou 17. Quer dizer, exatamente porque ele estabeleceu paradigmas elevados. E muita gente lutava contra, né, aqueles métodos, falava mal dele, que ele era um carrasco com seus atletas, né? Alguns atletas, inclusive, se rebelaram contra ele naquele processo. Mas qual era o objetivo de todos eles? Não era ganhar um campeonato? Não era ganhar aquela... Então, vamos à luta, né? E você vê que é um processo natural, né? Você faz academia, daqui a pouco você vai fazer um negócio lá e o teu músculo começa a ficar dolorido. É sinal evidente de que você precisa forçar mais, que é para ele se acostumar a fazer aquilo. Ele está trabalhando. É isso ele aí. Ele existe, né? Opa, primeiro, a dor é mostrar, tô aqui. E aí ele precisa se fortalecer para justamente ele acostumar com aquilo. Então, esse é o testemunho que cada um de nós precisa passar para empreender essa nossa evolução pessoal. Bom, nós tivemos aí um momento aí de interrupção da transmissão, mas acredito que já estamos de volta, todo mundo. Vocês nos desculpem, mas a gente depende de internet, depende de equipamentos, depende de uma série de coisas e às vezes acontecem essas falhas, né? Mas nós não ficamos parados, é o aguilhão para a gente fazer melhor. Então a gente vive trabalhando aí de forma técnica para poder estar melhor, né? Para poder fazer melhor o que nós nos propomos aqui a fazer. Muito bem, são 10 horas e 1 minuto do dia 9 de fevereiro de 2020. Estamos a 2 dias do aniversário do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães e continuando o nosso estudo sistemático. Lembrando, né, Alan, quem quiser me dar parabéns, 3433-8679. Você sabe que o Luiz, eu também gosto, a gente tem uma alegria muito grande em fazer aniversário. Nós nos felicitamos com isso porque a gente tem a consciência de que Deus nos deu mais uma oportunidade, passamos mais um ano. Né? Alan, venci 7 meses sem carta, né? Passou. Então, nessa dificuldade, tive que cancelar todas. Fiz 50 anos de casado. Fiz 50 anos de casado. Com uma família maravilhosa. Isso, tão gostoso. Então, são conquistas desta vida e a gente tem que fazer aniversário e falar assim, comemorei, parabéns, né? Tô felicitando mesmo. Muito bem, no nosso estudo sistematizado, nós estamos aqui na segunda parte do livro do livro Céu e Inferno, no seu capítulo 5, que fala de suicidas. E hoje nós estamos no trecho, nós usamos uma tradução da Federação Espírita Brasileira, é uma tradução que a gente acredita bem organizada, bem desenvolvida. E estamos na parte mãe e filho. Em março de 1865, o senhor M.C., negociante em pequena cidade dos arredores de Paris, tinha em sua casa gravemente enfermo o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos. Este moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: "Vai, meu filho, precede-me que não tardarei a seguir-te." Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. Eu não estou lendo o que a gente já leu, já não. Não. Muito bem, eu achei que eu estava confundindo aqui. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C, dor que o tempo acalmaria. Morto ou doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Evocação deste muitos dias depois do fato. Sabeis do suicídio de vossa mãe em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? E o filho responde: sim. E sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre e excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Orai por ela, e sobretudo não a imiteis, vós outras, mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho que era o seu orgulho. Não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães que me ouvis,

dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. E ela responde: que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É um como relâmpago na noite que me cerca. Obrigada, vou orar a Deus. E Kardec faz um pequeno comentário: que a morte, mesmo pelo suicídio, não produziu neste espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Isso é um detalhe importante. Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que para outros o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que os prendem ao corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente, a fim de sofrer a punição da sua ausência. O castigo consiste, portanto, precisamente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. O aguilhão. Então você vê aí, existe um outro fato muito, muito semelhante a esse. Eu não lembro se era no próprio Kardec ou no Aksakoff. Eu já comentei aqui várias vezes, a mãe adorava o filho e o filho desencarnou. E a mãe aprendeu na igreja que as pessoas justas vão para o céu. Ela tinha certeza que ela era uma pessoa justa, ela não teve dúvida. Abreviou a vida para se encontrar com o filho. Só que no desencarne, ela foi evocada, que nem exatamente essa aí, e ela foi evocada e ela então menciona. Quando eles perguntaram, você se encontrou com seu filho? Ela disse, não. Aí eu descobri que não era essa a forma. E ela, quer dizer, não se revoltou. Então, sem sombra de dúvida, aquela mulher, ela teria esse ato mais abreviado. Por quê? Porque não foi revoltada, ela não se revoltou contra aquilo que é uma lei de Deus, uma lei natural. E essa aí, não, ela se revoltou, mas foi esclarecida, né? Foi orientada. Então, isso, o que nós nos colocamos é o seguinte... Esse é um fato que deveria ser muito divulgado, né? Você vê hoje o suicídio representa uma das catástrofes da sociedade. E, no entanto, existe essa orientação espírita de que a vida continua, que nós não pomos final à vida, e isso não é divulgado. Se as pessoas que tivessem consciência, que elas tivessem conhecimento de que a vida não acaba, que o espírito é imortal, elas têm que ter convicção. Isso não pode ser uma informação solta, será que é, será que não é, né? Não pode ficar no campo das dúvidas, ela tem que ficar no campo das certezas, porque a partir do momento que a pessoa tem certeza de que aquilo é uma realidade, ela não vai fazer aquela bobagem. Ela não é capaz de fazer uma coisa que ela de antemão sabe que aquilo lá não acontece. Quantas pessoas que absorvem o ensinamento do Cristo, que nós temos que acumular o tesouro que a traça não rói, e que elas não se apegam à matéria? Por quê? Porque elas adquirem a consciência que realmente a vida material é supérflua, é temporária. Então elas agem com as coisas materiais de forma natural. Não se apegam. Então, o objetivo de que a Casa Espírita insiste tanto no conhecimento doutrinário e no conhecimento do Evangelho é exatamente isso. Que a gente desenvolva o raciocínio de que aquilo não é uma lorota, não é um conto de carochinha. Aquilo é um fato. E é um fato que nós, a partir do momento que a gente incorpora aquilo na nossa vida, nós passamos a agir de conformidade com tal. Então, quando você capta a verdade que Jesus nos diz através das suas parábolas, através dos seus ensinamentos, aquilo é muito nítido, né? A questão da história do filho pródigo, né? Que mostra aquele filho certinho e que, no entanto, era um filho egoísta. Quer dizer, era um problema que estava escondido. E com relação à casa sobre a rocha. Então, quando a gente assimila esse conhecimento, a gente passa a assimilar que realmente fora do Evangelho nós não vamos encontrar forças no sentido de alicerçar a nossa existência. É, isso se torna essencial, né? Porque pelo que o depoimento da mãe que a gente, né, leu agora, ela coloca claramente que ela educava o filho para essa direção, que ela deu esses valores para o filho. Tamanho é a ideia de que o filho está num lugar de redenção já, ele já está num local que ele pode ter a lucidez, e fala ainda que só não é completamente feliz porque a mãe cometeu aquele ato naquele momento. Senão ele estaria no momento pleno, né? Agora, a mãe também aqui não cabe a nós julgar. Você vê que o espírito ali, o médium, né, que estava evocando, que estava ali adoutrinando, né, levando conhecimentos para ela, ele orienta, mas sem massacrá-la, né? Então, eu até publiquei no Instagram essa semana uma frase de Platão, que ele fala assim: nunca desencoraje ninguém que continuamente faz progresso, não importa quão devagar. Então, essa movimentação da mãe, ela é negativa, ela é contra o senso do desenvolvimento. Mas, com a delicadeza do evocador ali que conversa com ela, com a delicadeza da explicação doutrinária, ela viu um novo horizonte de transformação. E isso vai, para esse espírito, ser um ponto de sair daquela região que ela encontrou-se, que ela se encontra, para uma busca de um progresso, para de verdade encontrar com o filho. Né? E, Alain, isso aí para nós serve como um fator de evolução. Né? Que às vezes a gente tem uma mente muito racional e a gente é cruel. Na tentativa cruel. De tentar fazer com que as pessoas saiam daquela situação. Então a gente impõe a pessoa um raciocínio lógico que fere. Né? E nesse ponto o Chico nos deu lições maravilhosas, né? De quão paciente, quão leve ele pegava. Pegava leve. É, exatamente. Eu lembro aqui de uma história do Chico, você lembrou do Chico? E acho que eu já contei acho que essa história aqui, mas ela cabe. É, chega uma mãe que perdeu, ainda mais que a história de mãe e filho, chega uma mãe que perdeu, para ela, né, perdeu o filho, né? O filho morreu num acidente e ela estava inconsolável com esse acidente. Então, quando ela chega perto do Chico, ela começa a chorar. Ela não consegue nem falar, ela começa a chorar convulsivamente. Chico abraça ela e começa a chorar junto com ela. E os dois choram rasgado ali, né? Uns 15 minutos, né? Aí ela olha pro Chico após esse choro apenas e fala pro Chico: eu nunca fui tão consolada. Olha a lição dessa história. O Chico não abriu a boca. Ele só abriu a boca para chorar com ela, mas chorou não teatralmente. Chorou porque ele falou para ela assim: eu entendo a sua dor. A sua dor entrou é a minha faixa. Dor. Estamos no mesmo padrão e de dor. E ele não chorou de desespero, ele chorou desespero. De como é? Compadecido. É, ele estava em compaixão com ela, né? Ele estava angustiado com aquela situação. Solidário. Choro de solidariedade. E ela, então, percebe esse choro, comenta que nunca foi tão consolada, que eu acho assim que a gente às vezes quer usar palavras para consolar uma pessoa, às vezes não precisa nem de palavras, né? Chora junto. Isso, abraça. Aquela angústia sai. Aquela angústia que estava dentro dela vazou através daquele choro. O choro muitas vezes é abençoado também, né? E com isso, ela consegue entender que ela não está sozinha, porque às vezes nessa hora pode coisa dar um boa é chorar no ombro largo, né? Nossa Senhora! Então a gente precisa realmente ter o discernimento que essa mãe está evoluindo, que esse filho vai evoluir, e que nós estamos evoluindo com um exemplo que nós não precisamos nem vivenciar. Podemos aí, com a história, ficar até compadecido dessa mãe e orar por ela, né? Ela já deve estar, pela época que foi, em outra encarnação, com outras missões, mas que ela e o filho possam receber nossas vibrações. Afinal de contas, elas nos serviram de exemplo para a gente não fazer o mesmo erro, né, Luci? É, trouxeram um exemplo didático, né, para que a gente pudesse comentá-lo a benefício de outros. É, sabe que isso é uma coisa que a gente pouco faz, que é agradecer a estes exemplos que Kardec, não só Kardec, como outros... E os próprios espíritos que foram personagens da história, personagens, né? Da história. Usou aquele fato negativo como um ponto positivo para divulgar. Para nos ajudar. É. Então, que esses espíritos possam receber de nós aí as melhores vibrações para que... De agradecimento também, né? Para a gente estar aprendendo mais essa lição. Bom, são 10 horas e 21 minutos. Agora chegou a hora da música. Segundo a lenda, de boa qualidade do meu amigo Luiz. Vamos ver se ele se mantém afinado. Põe para nós ver, André. Qual que é a música dessa vez? Olha aí, mais uma vez você vai dar graça, vai dar parabéns. Que música maravilhosa, né? Esses nossos compositores deixaram... Eu acho que não tem mais compositor nesse padrão assim tanto. Porque enquanto tem tanta música pra gente absorver, né? A gente precisa aprender a dar... Sabe que hora que vai voltar a ter essas composições? Aí, lógico que tem também, não é que não estamos zerados, né? Dizem muito do nosso maestro Ernest Mali aqui, de Piracicaba. Ele está vivo, mais de 90 anos. Que ele é um dos compositores que vai ser valorizado, infelizmente, só após a morte dele. Porque ele tem um nível de composição internacional extremamente tocado e respeitado. Existem compositores nesse padrão. Mas nós tivemos um grupo deles encarnados entre nós num período da humanidade fantástico. E a gente vai conseguir ter mais produção nesse nível quando nós formos ao encontro desse tipo de sintonia, né? Nós estamos um pouco distante dessa sintonia. Então, as coisas só acontecem, não é mágica, né? É uma lei universal. E, baseado nisso, nós vamos ler aqui uma pergunta, uma resposta do Livro dos Espíritos, também tradução do Guilhom Ribeiro pela FEB, no capítulo 8º da Lei do Progresso. Estado de natureza é essa parte. E a pergunta é a 776. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E aí os espíritos respondem: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E Kardec comenta: o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Então, aí é exatamente quando o espírito é criado, né? Ele é criado simples e ignorante e é entregue ao estado de natureza. E esse estado de natureza, ele, pela sua própria lei natural, ele vai oferecendo ao homem que esse homem possa contribuir com a sua inteligência, com todos os seus potenciais na evolução da própria natureza. Então, por exemplo, quando nós temos aí canalização de córregos, de a série de coisas onde o homem interfere na natureza para diminuir as adversidades e contribuir que aquilo sirva mais para a evolução humana, ele então é a lei natural, né? É a lei natural agindo de conformidade com o fato de ter inserido nessa natureza o ser humano, que é um ser racional e é um ser bom. O grande ponto de que não é uma lei natural é quando o homem constrange essa lei. Quando nós, através da nossa maldade, através do nosso egoísmo, nós buscamos o nosso interesse individual em detrimento do interesse geral. Nós poderíamos até explorar mais um pouco, né, Luiz, que essa lei natural, ela não tem doutrina, né? Não. Ela não tem religião escolhida, ela não tem indivíduo melhor ou pior, ela serve para todos, né? Para todos, é a lei natural, lei de Deus. É uma lei de Deus. Então, dessa forma, se ela é uma lei divina e que serve para todos, nós não podemos entrar num caminho de defesa do nosso ponto de vista religioso, seja ele de que maneira for e de que origem for, em detrimento dos demais. O Alan, por exemplo, o que nós fazemos com os rios? Nós desbastamos aquela mata que protege o curso dos rios. E aí nós vamos ter desassoreamento, né? E vamos ter a consequência natural daquilo que nós provocamos. Entende? Quer dizer, então, até que se restabeleça aquela condição original, nós vamos ter, sofrer as consequências naturais. Então, tudo aquilo que muitas vezes nós estamos sofrendo é em decorrência do nosso livre-arbítrio e da nossa falta de cuidado com as coisas naturais. É, a nossa atitude ainda é incoerente, né? Lá no Rio de Janeiro, o que está acontecendo? Puxa, desbarrancando tudo, né? Entende? E outra coisa, né? Quer dizer, eles estão hoje passando uma calamidade. Entende? Quer dizer, estão tomando água mineral. O banho que estão tomando é assim, um pouquinho de água só para molhar e coisa para... Por quê? Porque a água está impraticável. Está escassa. Exatamente. E aí decorre mais coisa. Diz que uma determinada marca de água mineral lá, ela começou a prejudicar. Tá? Por quê? Naturalmente o cara não tinha água mineral, começou a encher as garrafas com água que tinha, né? Porque em torno da ganância, tudo em decorrência da falta de cuidado com a natureza. É, olha onde a gente vai chegando, né? E há alguns anos atrás, eu pequeno, eu tomava água de rio até, né? Com muita tranquilidade, né? Hoje em dia a gente precisa de uma água mineral e tem que escolher ainda se a água mineral é realmente mineral. É isso aí. É uma coisa de Alan, um contrassenso. O Alan, né? Você veja o que o nosso trabalho aqui. A gente fala, estuda o evangelho, estuda a doutrina espírita. Por que a gente fala isso? Por que a gente insiste nessa tecla? Você, como eu e como todo cidadão, vai sofrer adversidades. Quando a gente sofre adversidade, mas a gente não entende que aquilo é uma coisa natural, nós temos dificuldade de compreender. Aí não é a hora de você pegar lá um livro espírita e começar a ler. Porque você está na dor, está imerso na dor e você não tem a mínima cabeça para compreender aquilo. Não adianta, você está desesperado. Agora, se você lê, se você estuda, se você compreende, a adversidade vai te pegar numa outra condição. Vai ser só o aguilhão. Só o aguilhão. Que te convida a uma mudança. Exatamente. É. Então, o que Jesus quis dizer naquela parábola das 10 virgens? Exatamente isso. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As 5, isso é uma interpretação da Terezinha de Oliveira, é uma interpretação maravilhosa que, para mim, é uma das que mais aborda o evangelho com sabedoria. E ela diz, as 5 prudentes que levaram a garrafa para preencher o azeite quando o azeite acabou, eram exatamente as 10 acreditavam em Deus. Mas as 5 prudentes conheciam o evangelho e a doutrina dos espíritos. Então a adversidade não as pegou de calça curta. Elas sabiam que aquilo lá podia acontecer e por que aconteciam. Então elas tinham muito mais condições de absorver aquele aguilhão de uma forma natural. Já tinham se preparado para o aguilhão, né? Exatamente. Estavam, porque assim, existe no universo um ritmo, né? As coisas se movimentam dentro desse ritmo, é um ritmo natural. E quando você entra nesse bailado com a natureza, né? Um bailado gostoso e natural, seus movimentos antecipam até os próprios aguilhões, né? É isso mesmo. Alan, uma coisa que eu vejo muito comentário, as pessoas veem os espíritas na hora da morte e dizem assim, parece que eles não sentem, entendeu? E realmente é uma verdade. Não sentem da forma como as outras pessoas sentem. É um movimento natural. Natural. Não há um desespero. E volto a afirmar, não é porque há um desejo de morte, nem é porque há um prazer nesse processo. É porque há um entendimento do processo. Exatamente. Né? E entender esse processo na hora da morte é essencial para se bem morrer, né? É isso. E aí a hora que você entende, você fala assim, bom, chegou a minha desencarnação. É, bom, ela ia chegar mesmo. Alan, imagina, por exemplo, você sabe hoje que chega lá naquele mês de abril, você tem um imposto de renda. Tá lá. Tá lá. Você sabe que no ano passado você pagou tanto. Então você já se prepara, porque quando chegar dia 31 de março, você vai desembolsar aquele dinheiro próximo daquilo. Agora vamos imaginar que você chega e não está nem aí para o imposto de renda. Aí chega no dia 31, a pessoa chega lá e vai, você tem que pagar o imposto de renda, e aí é tanto. Quer dizer, você fica no vazio porque você não se preparou para aquilo. E daí dá desespero. Dá desespero. Aí isso é aguilhão? Não. Não. Isso não é aguilhão. Isso aí é imprudência. É imprudência. É bom que a gente até se aproveitou. Vou aproveitar esse seu exemplo, porque a gente está falando aqui de aguilhão e dá uma impressão de que todos os revés da vida são um aguilhão para tirar a gente da sombra. Não. São causas são atuais das nossas aflições. Causas atuais das nossas aflições. E isso é uma coisa muito diferente do aguilhão. O aguilhão nós estamos falando para aquela pessoa que tem uma conexão com Deus e naquela hora tem uma especial atenção dos bons espíritos que os convida para uma mudança profunda. Isso aí que o Luiz acabou de falar é o imprevidente. É o imprevidente. Você quer um outro exemplo, Alan? Você não recebe 13º final do ano? Você recebeu o 13º, é um aguilhão? Não é para ser. Né? Não é para ser. É para ser um alento. É um alento. Para os problemas futuros. Exatamente. Né? Aí você fica animadinho, que nem eu. Tenho 9 netos. Os meus netos que se virem lá com os pais deles, porque o meu eu já criei. Né? Agora, se eu me ponho a comprar presente para os 9 netos, eu estou roubado. Não vai dar nem com os 13º. Agora, se eu sei que no dia, em janeiro tem o IPVA... E eu deixo o 13º, o que é isso? É previdência. É uma realidade que eu sei que eu vou ter que enfrentar. Não tem como fugir dela. Exatamente. É uma lei, e é uma lei do país que a gente vive, é uma lei, não é uma lei natural. E aqui a gente pode até aproveitar para diferenciar da lei natural que nós estamos lendo aqui, né? Não é uma lei natural, é uma lei dos homens. Mas é uma lei dos homens que está embutida na vivência do país que nós nascemos. Exatamente. Então nós temos que pagar. E por previdência, você, como sabe, tem aquilo na frente, e no momento está acontecendo essa coisa boa, deixa lá para frente. Deixa guardadinho. É isso aí. Porque eu vou ter que pagar. Né? É lógico que tem coisas que a gente queria pagar, é uma outra história. Puxa, podia ter fazer outra coisa com esse dinheiro. Mas tem como evitar? Não tem. Tem como evitar, porque se você não pagar, você ainda é caloteiro. Então paga o danado da conta. Você vai ver que na hora, às vezes, até incomoda você pagar. Depois você fica tão aliviado, você fala assim, puxa vida, tô em dia. Ainda bem que eu tinha, né? Ainda bem que eu tinha, ainda bem que eu guardei. E o ano começa mais leve. Vamos ler mais duas, que ela é curtinha essa passagem. Ela tem a 7:7, que é assim, ó. Tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra? As perguntas de Kardec, elas eram inspiradíssimas, né? Ele tocava, né? Cutucava a onça com vara curta. Aí os espíritos respondem assim, que queres? É a felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. É isso aí. É, exatamente. Ele cutucava, mas tomava de volta. E outra coisa, né, Alan? Você iria estar refreando o progresso. Claro. O que eles colocam aí é exatamente o seguinte. Nós temos que ter um cometimento nas nossas necessidades. Você comentou. Você tem aquele amigo teu que ele comprou o carro do ano, está te mostrando o carro e já está falando, você precisa ver o outro que eu vou comprar. Quer dizer, então o cara está procurando chifre na cabeça do cachorro. Não aproveita. Não aproveita. Porque ele teve condições de comprar um belo de um carro que pouca gente tem, mas ele já está pensando no próximo antes de usufruir daquilo. Isso aí, eu pergunto para você, nós precisamos todos os anos ter o carro do ano? Isso é uma balela criada pela indústria do marketing. E da vaidade. Da vaidade. Da vaidade. Eu tenho 5 filhos e uma das filhas, inclusive, sempre foi a mais, assim, vaidosa, não, orgulhosa, né? Então eu lembro que ela chegava assim para mim e dizia assim: nós somos os únicos que aqui no prédio nós não temos carro do ano. Entendeu? Quer dizer, ela sofria com aquilo lá. E ao passo, eu tô com o meu Fit, tem, é o 2007 ela. Mas não tá em ordem? Não, tá em ordem. Não o leva carrinho, você pra você sair? Exatamente. Então, por que que eu vou desembolsar uma grana danada para ter um carro do ano e tá jogando no lixo quase 15 mil reais todo ano? É porque hoje em dia, assim, desculpem os vendedores de carro aqui de plantão, mas carro, ele é um problema sério. Você compra um carro e ele já vale menos só de você comprar ele. Dali um ano, então, ele vale muito menos. Você tem um custo de falar que tem um carro do ano tão alto, mas tão alto, que se você pegasse esse dinheiro, e aqui eu não estou indo contra o progresso, você deve trocar de carro quando você puder e precisar, mas você tem que entender esse ritmo do que você precisa de verdade, viver com aquilo que você realmente precisa, porque aquele dinheiro que você trabalhou para ganhar, ele vai embora, e daí daqui a pouco chega a velhice. E nós temos as nossas primeiras necessidades, né? E é isso, você está falando uma coisa, quando chega a velhice, né? O que que acontece? De forma natural, você não vai receber na aposentadoria, a não ser que você seja funcionário público, né? Ainda hoje, né? Você não vai receber na aposentadoria aquilo que você recebia. Então você tem que prever uma condição que você tenha um complemento daquilo. Né? Então, agora, se você torra tudo agora... É, exatamente. Ah, não, mas eu tô na moda, eu tenho o carro do ano... Exatamente. Então, onde vai ter essa reserva? Exatamente. Se você não capitalizar, aquilo lá vai te fazer falta. Então, eu tive aproximadamente 4 ocasiões que eu ganhei um dinheiro extra e nas 4 ocasiões eu não usei um centavo desse dinheiro extra. É uma luta, né, Luiz? Exatamente. Não dá vontade, claro, de gastar. Claro. Quantas vezes você... Poxa, você ganhou aquele dinheiro lá e não comprou um carro novo. Não, por quê? Não precisava. Né? Eu estou jogando dinheiro fora, quando eu sei que essa grana vai me fazer falta lá na frente. É, sendo que talvez não viesse nem outra. Quando você ganhou a primeira oportunidade desse dinheiro, você não sabia que não, vinha uma não segunda. Não tinha consciência. E nem consciência que vinha uma terceira. E, né, e talvez se tivesse, talvez tinha gastado diferente. É isso aí, né? É exatamente. Então há uma ponderação até nessa situação. O Azul tem um sistema de pontos. E eu compro esses pontos em mensalidades. Acumulo esses pontos por quê? Eu tenho aparentada tudo lá em Florianópolis. Daqui a pouco, fulano morreu. Eu tenho que me deslocar. Tem, quer dizer, se eu tenho esses pontos, eu tenho o recurso para pagar o meu deslocamento. Sem fazer grandes movimentações. Exatamente. Sem... Agora, se eu não penso nisso, o Alan, olha, morreu meu parente lá, eu agora preciso, então dá uma me ajuda. Falta de previdência. Falta de previdência. Então, o que nós estamos deixando claro aqui para vocês, não é que a gente... Então, agora eu vou colocar coisas, uma, né, outra colocação. O Evangelho fala muito claro, né? Que as aves não comem por Deus. Exatamente. Os lírios do campo. Os lírios do campo, como dizer, o dia de amanhã deixa para ele, né? Isso é uma coisa que é dita no Evangelho no sentido de você não viver em benefício disso. Entendeu? Quer dizer, então nós temos que ter cautela. Né? Não é uma coisa, por exemplo, assim que eu fico forçando uma situação para que amanhã... Não, é uma situação que me é posta e eu não faço uso daquilo porque eu não estou tendo necessidade e deixo para amanhã. Sabe, Luiz, você tocou num assunto aí que essa semana mesmo eu estava indicando um livro para um amigo que é O Capitalismo e a Moral Protestante, de Weber. Os protestantes, de forma geral, veem a situação do trabalho e do dinheiro diferente dos católicos, né? E isso é um ponto importante para ser pensado. Porque o protestante, ele não condena o trabalho e nem o investimento do dinheiro. De forma nenhuma, né? Ao contrário, né? Há um trabalho de respeito ao dinheiro. Já o católico, de forma mais geral, ele vê no trabalho como um castigo. Ah, entendi. E vê o trabalho como um castigo, o dinheiro é fruto do castigo, né? Então, ele como que quer torrar o dinheiro para se aliviar do que foi castigado no Entendi. Trabalho. Então, é lógico, isso aí é um assunto filosófico profundo. É, não, mas toca tem... mais ou menos também nesse ponto. Toca, né? Nesse ponto dessa linha do progresso. É. Então... Porque são os extremos, né, Alan? São os extremos. Por exemplo, eu não posso usar isso para ficar rico em torno daquela acumulação. E é o que a gente acaba vendo hoje no evangélico. É. Então, ele fala assim, não, Deus me deu, Deus que cuidou, Deus que... Então, assim, é um uso distorcido dessa moral protestante. É. Mas, ao mesmo tempo, ele se convence disso porque a maioria veio do catolicismo. Então, no catolicismo que condenava aquilo como um trabalho, e a igreja evangélica hoje ela precisa fazer um trabalho diferente. Ela precisa falar assim, não, aquilo não é condenável desde que você me dê 10% a Deus. Entendi. É uma jogada, né? É uma jogada complicada que deixa muita gente fanática. E sempre com. Você falou, é o extremo, é o fanatismo. É o fanatismo. Entendeu? Quer dizer, e na realidade o trabalho tem que ser dignificado. Graças a Deus eu posso trabalhar. Graças a Deus. Né? Quer dizer, então você vê. E isso acontece, é a própria evolução. Toda pessoa que chega no ponto. Eu estava conversando com uma amiga, né, há pouco tempo. O cara aposentou, ele não tem hábito de leitura, está sendo problema. Vai virar depressivo. É, exatamente. Por quê? Porque a atividade que era o motor da vida dele deixou de existir. É, isso é algo importante para a gente pensar. Eu tenho uns 3 hobbies que me esperam na velhice, né? E esses hobbies, eu talvez dê conta deles ou não. Mas talvez eu continue fazendo o que eu estou fazendo hoje aqui, dedicando tempo ao espiritismo e à divulgação do espiritismo. Mas se caso, porventura, eu tenha tempo sobrando, eu já preparei uns 3 hobbies que estão lá me esperando na velhice, que vai ser minha forma de ocupar esta mente que não pode ficar parada. Certo, Luiz? Oh. Mente parada apodrece. E depois eu vou te falar de um outro hobby. Pode continuar. Não, eu, quais são os hobbies? Não, um deles é a filatelia, né? Eu tenho uma bela coleção de selo, mas ela é grande. E eu, quando era jovem, eu tinha tempo de trabalhar nela, porque você tem que organizar. Você não tem um olho de boi lá? Tenho, né? Também. Tem o olho de boi? Tenho uma coleção boa. Mas acontece que eu tenho muito selo. Só que eu preciso tempo para organizar, para separar. Eu tenho selo para trocar, eu tenho selo para vender, né? Eu tenho que... Tem selo para comprar. Mas é um hobby. É. Não, aquilo não pode tomar todo o tempo da minha vida. E aí, eu esses dias, até minha mulher falou assim, nossa, porque eu tenho bastante selo. Ela falou assim, nossa, mas você está deixando isso aí tudo parado aí, né? Eu falei, não, isso aí está me esperando para a velhice. Na velhice, eu vou me debruçar sobre isso, passar horas da minha vida. Eu acho que o Alan tá rico, né? Não sabe. É, vou cuidar dos meus selos na velhice. Esse é um deles, né? O outro hobby que não para, ler, né? Então, ler... Esse é gostoso. Não é nem só hobby. Acho que é hobby, mas é... Eu acho que é um dos maiores presentes de Deus, né? Isso, é um dos hobbies maravilhosos. Esse também, eu não preciso estar... Eu posso estar sentado, eu posso... Tem gente que, hoje, é cego e lê mais do que você. Porque hoje tem o audiobook, né? Que as pessoas tiveram essa grande sacada de gravar livros. Por exemplo, eu escuto muito audiobook, porque eu dirijo bastante, durante a viagem. Eu escuto muito, tem o YouTube Go, que é um aplicativo do YouTube, que você consegue baixar vídeos no YouTube quando você está no Wi-Fi. E ele fica carregado num banco de dados lá. Ah. Então eu vou ouvindo palestras durante a viagem. Lógico que eu não vou assistir no vídeo, mas o que Sim, importa ali é a fala. Né? Então eu vou ali, eu ponho um fone de ouvido e vou dirigindo e ouvindo. Eu garanto para vocês que eu dirijo hoje 2, 3, às vezes 4 horas por dia. dificilmente eu não estou ouvindo alguma coisa nessas 2-3 horas. Então eu posso falar para vocês que eu estudo 2 a 4 horas por dia, com certeza, através do que eu estou ouvindo ali naquelas palestras. Gravo as palestras que eu faço e reescuto para ver se eu falei alguma coisa fora do eixo, se eu poderia melhorar algum exemplo. Eu vou fazendo esse trabalho também, tá lá, eu tenho um gravadorzinho, vou escutando elas também. A gente tem que aprender a aproveitar o tempo. Esse é a beleza. E agora eu vou te falar do hobby do português. Hobby do português. É, uma vez nós ganhamos lá no centro, em São Paulo, uma partida de utensílios de um apartamento desses executivos americanos. Então, eles encheram com a caminhonete utilidade doméstica, liquidificador, ventilador, essas coisas todas. Aí nós, só para você ter uma ideia, o centro era pequenininho, a gente lotou o centro e depois começamos a vender pela porta, né? Então foi. E aí o português que foi encarregado de levar aquilo, aí ele virou para mim, né, disse assim: Cozado, né? Cada um tem um hobby, né? Uns gostam de tênis, outros gostam de basquete, outros gostam de ajudar os pobres. E eu raciocinando sobre aquilo, o português tinha razão. Entendeu? Por quê? Porque você joga tênis porque aquilo te dá prazer. Você joga basquete porque aquilo te dá prazer. E você ajuda os pobres porque aquilo te dá prazer. Entendeu? Quer dizer, então no conceito dele, nada mais era do que um hobby. Né? E é uma forma, como é que se diz, pitoresca de aceitar falar, que outros podem trabalhar pelos pobres. Mas sabe que a irmã Dulce era a mulher mais divertida do mundo. É verdade. Mas olha que assim... Que encare como hobby, mas faça. É, exatamente. A gente precisa de muita gente fazendo isso. E outra coisa, se fazendo aquilo como hobby, Deus ama quem dá com alegria. É, exatamente, né? Você está fazendo um duplo benefício. Duplo benefício. Bom, e a última pergunta, porque a hora vai passando, porque esse capítulo, vou falar, nós estamos lendo as perguntas e respostas do capítulo da Lei do Progresso, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, e nós estamos lendo sobre o estado de natureza. Eram 3 perguntas, a terceira é essa, a 778. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Então, é uma pergunta bem óbvia. Até, mas é uma coisa que às vezes, né, as pessoas assim levam para os extremos e chegam à conclusão que o estado da natureza era o melhor, né, que nós acabamos atrapalhando. É uma coisa óbvia, porque a partir do momento que você progrediu, não tem mais jeito de regredir, porque é o próprio espírito humano. Você não pode jogar fora uma coisa que você adquiriu. É uma coisa que hoje faz parte de você. Incorporou. Incorporou. Né? Quer dizer, todos esses áudios que você ouve, de quantas vezes você emitiu um conceito que você incorporou. Né? Você nem sabe de onde tirou aquilo. Eu não sei, eu tive uma ideia aqui. Então imagina, por exemplo, um cara que participou de um naufrágio, ele vai e encontra uma ilha. Aquela ilha ele estaria no estado de natureza. Agora, aquela alma que está naquela ilha, ali, né? Ela tem conhecimento, ela tem uma coisa, e vai saber fazer fogo, entende? Quer dizer, vai então, fazer uma cabana, ele vai fazer um negócio ali. O que ele tiver de material, que ele possa usar, aquilo que ele desenvolveu e tem conhecimento, ele vai fazer. E vai bem fazer. Bom, o programa vai chegando ao final, mas antes de finalizar, eu vou ler uma pequena poesia mediúnica de Cassimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier, chama Cartas do Evangelho, esse livrinho, e essa poesia chama Esforça-te. E ele fala assim: meu irmão, nunca procures com os mensageiros do além outra coisa que não seja a luz a verdade e o bem. Estudos, dificuldades, problemas sem solução, é possível que os resolvas com a tua própria atenção. Negócios e compromissos da vida material, a consciência é o roteiro da vida de cada qual. Vai aprender, vai lutar, alegra-te em tua cruz, apoiado em força estranha, ninguém se eleva a Jesus. Então, a partir dessa ideia, desse esforço, nós também aqui lembramos que no Livro dos Espíritos nós encontramos como se reconhece um verdadeiro espírita, e se reconhece um verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar suas más inclinações e em sua transformação moral. Essa transformação moral, ela é um caminho que todos nós vamos percorrer, talvez mais rápido, talvez mais devagar, cada um dentro do seu ritmo, não tem jeito, vamos percorrê-la, e que a gente possa ser um esforçado de percorrê-la, mas percorrê-la com qualidade. Meu amigo Luiz, suas últimas palavras. Amanhã eu estarei lá em Santa Bárbara do Oeste, no Centro Espírita Maria Goretti. Maria Goretti, isso. Lá da nossa Inês. E da nossa querida Inês, né? Um grande abraço lá para o meu amigo Francisco. Saudade da turminha de Santa Bárbara, né? É, faz tempo, né? Que você não pegou palestras por lá, né? Peguei, mas faz tempo que eu não pego. Eu precisava voltar lá. Porque realmente somos... Me convide lá para voltar lá. Fala para a Inês. O Alan está querendo fazer uma palestra aqui. Somos extremamente bem recebidos lá em Santa Bárbara. Um pessoal muito querido. Um grande abraço para todo aquele pessoal. E amanhã, então, 7:30 da noite, estaremos no Maria Goretti. Um grande abraço a todos. Agradecendo sempre a Deus pelo benefício que nos concede de ter o contato dessa doutrina e a possibilidade de divulgá-la através dessas ondas do rádio, né? Essa bênção que nos foi concedida, que foi essa Rádio União, Rádio Web. Isso aqui, tudo que nós temos aqui, foi nos concedido pelo esforço que nós realizamos na difusão. Tem uma equipe de trabalho que trabalha com afinco, busca, né, com muito interesse, né, e a melhoria contínua, a divulgação da doutrina. E não se esqueçam, né, meus amigos, terça-feira, dia 11, eu vou buscar o meu bolinho, dia 10, já para deixar lá em casa. Depois eu vou fazer academia, às 9 horas, eu levo uns bolinhos lá. Já falei pro pessoal, só vou levar 12 fatias, porque tem o resto do bolo para os outros períodos, né? Então estarei em casa, ávido pelos telefonemas de vocês, pegando aquelas vibrações gostosas. Oi, Luiz, feliz aniversário. Um beijo em todos e até o próximo domingo. Meus queridos, eu esqueci de dar um recado, mas vou reforçar nas próximas semanas, né? Esse ano nós teremos o 18º Congresso Espírita do Estado de São Paulo, do dia 26 ao dia 28 de julho de 2020, lá no Tauá Hotel. Ele é organizado pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e convidamos a todos a procurar pelo site da USE do Estado de São Paulo, buscar o evento, os detalhes do evento. Ainda existem vagas para esse congresso. É um congresso onde vai muito palestrante, muita gente, tem muito grupo de estudo. É muito interessante para o conhecimento da doutrina espírita. E assim, uma ótima semana para todos. Que a gente tenha um domingo abençoado. Obrigado pela audiência de todos vocês. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.